minha benzadina. Juízes deste mundo, man, são uma espiga. Fuma pipa, curta a vida, esquece a paranoia dessa hierarquia. O mundo é cheio de notas. Chega, chega, man. Chega de coros. Chega, chega, man. De banho, desfística das leis de justiça, dos tribunais, desce-te com todas as perna e outro mais. Chega, chega mais. Chega de coroas. Chega mais. Chega de banho, desfística das leis de justiça, dos tribunais, desce-te com todas as perna e outro mais. Deixa-nos com a coisa da perna e olhos mais.